Tá ao vivo? Finalmente tá ao vivo? Não! É gravado, seu animal! Claro que tá ao vivo! Ao vivo! Saudações, alviverdes, atrasadas a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, se a internet deixar, aqui no nosso canal. youtube.com/verdazo1914. Começamos atrasados hoje porque a internet resolveu que não ia funcionar. Ah, hoje eu não vou funcionar, hoje eu vou te ferrar, né? Então, tem que reiniciar tudo, reconfigurar tudo. Mas enfim, estamos ao vivo. Ao vivo! Para começar a falar do empate, né? Um mau jogo do Palmeiras ontem em Salvador. Agora, olha como a gente está mal acostumado, né? Jogo ruim é empate fora de casa. É. Ah, mas é o Bahia. Não, é o Bahia. O Bahia não está na zona do rebaixamento. O Bahia é o time ali da zona intermediária, ali da tabela. Deu trabalho na Copa do Brasil. É, não é o Bahia de Munique, né? Como alguns falam aí. É o Bahia. Mas é o Bahia, mano. E o Bahia arranca ponto de bastante gente. E tira o ponto do Palmeiras. É, jogando em sua casa, numa tarde ruim do Palmeiras. Então, tardes ruins vão acontecer. A gente sempre fala isso aqui. Então, quando eu tava naquela fase, né? Só ganha, ganha, ganha. Falei, ah, uma hora vai perder, vocês vão ficar tudo putinho. Aí não deu outra. Não tô falando que é pra ficar feliz quando perde. Lógico, feliz ninguém fica. Mas acho que não precisa, né? A chilique. Sabe aquelas. Vocês sabem do que eu tô falando. Boa noite para todo mundo. Tô vendo aqui o pessoal participando aqui do chat já. Um abraço para todo mundo. Vamos ter bastante tempo para as perguntas hoje. Faça um super chat. Faça um super chat. Vamos falar do jogo, tá? Como começou o jogo ontem? Deixa eu colocar aqui minha. Pronto. Como é que começou o jogo ontem? Começou com o Bahia em cima e o Palmeiras só esperando para ver o que ia acontecer. Pelo menos parecia que o Palmeiras estava num dia normal, se posicionando, esperando o Bahia para ver o que ia acontecer. Para quando passasse aquela empolgação inicial do Bahia, o Palmeiras botar a bola no chão e tomar conta do jogo. Que é o normal, é o que costuma acontecer, né? Nesse tipo de jogo. Acontece que o Palmeiras não estava num dia bom. Individualmente, muitas peças estavam abaixo do que podem, né? Que a gente já sabe. E aí, quando você está tecnicamente mal, as jogadas não acontecem. Erra passe, joga passe pela lateral. A gente viu isso acontecer algumas vezes. Lembrou o time de 2014, às vezes. Nossa. Lembrou. E também faltou energia, né? E aí, muitas vezes na transmissão ontem, eu mencionei que o time estava sentindo a falta do Filipão na beira do campo. Parece um, sabe, um adolescente quando sai de casa sozinho pela primeira vez. O Bahia fez um gol numa falha dupla, numa falha do Vitor Luiz, tremenda. A maior falha no lance foi do Vitor Luiz, sem dúvida, porque a bola ia sair pela linha de fundo, se ele não faz nada. Ele cabeceou para o meio, ele deixou a jogada viva de novo. E aí o Ramires, de frente, fez uma boa jogada. Felipe Melo se atirou ali, ele segurou, teve calma. O Gustavo Gomes deu o combate, ele deu a finta ali no Paraguai. E tocou do lado esquerdo para o Gilberto. E aí a gente vê que o Luan falhou. Porque o Luan, ele Ele não tinha que estar ali onde ele estava, ele tinha que estar marcando o jogador, ele ficou marcando a bola. E aí ele deixou o Gilberto livre, e o Gilberto guardou, né? Tocou certinho no canto do Everton, tinha que fazer, o gol é enorme, não sei se vocês já jogaram bola num gol de 7 metros e lá vai. É grande, tá? Então não tem gente falando, o Everton vai pegar aquela bola, vai, ô, trouxa. E aí gol do Bahia. E aí, se o time já tava sem confiança, já tava meio, né? Aí acabou de uma vez. O Palmeiras só foi. É, o Bahia também parou. O Bahia falou assim: consegui a vantagem que eu queria. Aí inverteu os papéis. O Bahia falou assim: agora quem vai esperar o jogo sou eu. Até porque eles imprimiram um ritmo forte ali naqueles 15 minutos iniciais, então já começa a cansar. Então eles deram uma segurada para não ficar sem físico no segundo tempo. Esperaram o Palmeiras, e o Palmeiras não tinha a menor inspiração. O Palmeiras não conseguia criar nada. O Johan, muito mal. Jean, muito mal. Lucas Lima, mal. O Borja, para mim, foi o pior de todos. Todo mundo tá xingando demais o Jean. E aí vai pelo acumulado, né? Porque ele errou um pênalti, outro jogo. Tem muito disso, torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras não consegue esquecer os jogos passados. O Jean. Engraçado, só não esquece os jogos ruins, porque os bons esquecem rapidinho. O Jean foi um dos jogadores mais importantes do título de 2016. Então acho que um pouquinho de gratidão não faria mal a ninguém, né? Claro que ele merece ser criticado, tá jogando mal, jogou muito mal ontem. Mas daí a dar os adjetivos que estão dando para ele, eu acho uma falta de, sabe, de humanidade até, sabe? Enfim. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande entre criticar um jogador e, sabe, criticar com as palavras, sabe, criticar com o cérebro, criticar com o fígado. O pessoal critica com o fígado, é tão feio isso, né? Eu acho que se você é um deles, repense aí o que você está fazendo, cara. Isso não faz bem, para começar, não faz bem para você, tá? Mas se você está pouco se lixando para você, e eu também estou um pouco me lixando para você, estou me importando com o Palmeiras. Então, se você não faz isso por você, faça pelo Palmeiras. Pare de criticar com o fígado. Tá? Critique com a cabeça. Que isso é o que o Palmeiras precisa. Críticas inteligentes. Você pode até estar falando uma besteira, que nem eu. Posso estar falando uma besteira aqui. Mas pelo menos eu estou pensando para falar. Se eu estou passando vergonha por estar falando besteira, é uma coisa. Agora, para aliviar minhas frustrações pessoais, sabe? Para aliviar o fígado, vá para o inferno, tá? Então, eu acho que tem que respeitar os jogadores do Palmeiras que estão se esforçando, que estão dando o máximo de si, tipo o Vitor Luiz. O Vitor Luiz jogou pior que o Jean ontem. E eu não vejo a mesma fúria que o pessoal tem com o Jean em cima do Vitor Luiz. E o Vitor Luiz, repito, jogou mal e foi um dos culpados pela derrota. O Johan foi pior que o Jean ontem. O Johan errou muito mais do que o Jean. Só o Jean leva a culpa. Agora, pior que todos eles foi o Borja. Se alguém chegasse aqui criticando o Borja com o fígado, eu entenderia. Porque o Borja mereceu. Porque o Borja, ele correu para as bolas ontem para não chegar. Eu não sei o que aconteceu com o Borja ontem. Ele não é assim. Eu não sei se ele estava preocupado com a Libertadores, tipo, se poupando, sabe? Propositalmente se poupando, talvez não conseguindo dosar as energias, sabe? Dosar o freio de mão. E ficou muito claro isso ontem. Ele. A bola sendo disputada ali na lateral, pronta para ser cruzada, sabe? O jogador do Palmeiras tentando achar um espaço para cruzar. Como é que o centroavante fica? O centroavante fica com o olho arregalado. Sabe? Trotando, quicando, sabe? Com as perninhas assim, sabe? Querendo achar um espaço, sabe? Pronto para dar um arranque lateral para fugir da marcação do zagueiro. Louco para a bola chegar. O Borja, ele ficava assim, andando, sabe? Sem trotar, sabe? Sem trotar, que eu falo sabe? Com os pés vivos, sabe? Na ponta do pé. Pronto para. Ele não, ele com os pés plantados. Os ombros para frente, assim, andando. Se a bola vier aqui, beleza, eu tento fazer alguma coisa. E aí vocês vão lembrar do lance do final do primeiro tempo, que o Marcos Rocha dá um rolinho no Zé Rafael e cruza. Ela vai certinho na cabeça do Borges. Se ele salta antes e faz o movimento, é gol. Ele saltou em câmera lenta, sabe? A bola pegou em cima da cabeça dele e foi por cima do gol. Então faltou. Sabe, faltou tesão pro Borja jogar ontem. Então, para mim, exatamente por isso ele foi o pior em campo ontem. E isso dá vontade de xingar, principalmente se você tá no estádio. Aí dá vontade de xingar muito. Mas não é o comportamento padrão do Borja, né? Então, vamos pregar o Borja na cruz? Não, claro que não. Eu quero. Aí eu tento entender. Aí eu volto a usar a cabeça. Aí eu tento entender, falar assim, por que que ele jogou tão mal? Por que que ele ficou com essa postura tão wesleyana? Eu quero crer que ele estava tentando dosar as energias para não se arrebentar, para ter condição de jogar Libertadores. Eu quero achar que é isso. Porque não é um comportamento padrão do Borja. A gente sabe que o Borja é um cara raçudo, um cara que nunca fez isso, eu nunca vi ele assim. Acho que nenhum de nós nunca viu. Mas, se foi ou não foi por isso, eu dei nota 2 para ele. Né? Pior que a do Vitor Luiz, pior que a do Jean, pior que a do Johan, que foram os piores, além do Borja. E o Felipe Melo ia ser um dos piores em campo, não fosse os 15 minutos finais. Nos 15 minutos finais, parece que ele, sabe, sei lá, tomou um energético ali, ficou muito louco, e não só o gol, né? O gol é resultado dessa postura dele em campo. Ele ficou muito raçudo, de uma hora para outra. Ele começou a correr por dois. O Palmeiras ficou no 4-1-4-1. Quando ele tira o Bruno Henrique e coloca o Dudu. Ficou o Dudu de um lado, o Johan do outro. Depois ele tocou o Johan. Ficou o Dudu de um lado, o Lucas Lima no meio. O Jean do lado direito e o Johan ficou por dentro, isso mesmo. Aí depois ele trocou o Johan pelo William. O William foi para o canto. E. Isso mesmo, aí o Jean ficou no meio. Foi exatamente isso. Então o Palmeiras estava num 4-1-4-1. E o Felipe Melo era esse um cara que teoricamente ia ficar entre as linhas. Só que não tinha problema de ficar soltão entre as linhas. Porque o Bahia não estava atacando. Então ele participou da criação ofensiva, não estou falando dos 15 minutos finais. Participou da criação ofensiva, chegou na frente, ajudou a rodar a bola. Então, na prática, o Palmeiras jogava num 4-5-1, né? Com a bola. E ele estava muito elétrico, ele estava muito possuído. Interessantíssimo se tratando de Felipe Melo, que é um cara que, notadamente, tem problemas físicos. Né, principalmente na parte final do jogo. Parece que ele estava mais com mais energia ainda na parte final do jogo. E aí ele saltou lá no quinto andar, fez o gol. Há quem diga que ele pode ter feito falta no Douglas Groli, porque ele dá uma trombada ali por cima. Mas eu acho que não foi. Mas se alguém falar que foi, eu não acho que é viagem, não. Eu acho que é bem interpretativo. E se é interpretativo. E a falta seria contra o Palmeiras, é claro que não foi. Na minha opinião, não foi. Porque é interpretativo. Mas enfim, ele foi com muita, muita energia, a bola fez o gol. E aí o Bahia veio para cima. No que o Bahia veio para cima, se não viesse a tomar de novo. Aí o Enderson foi bem. E os seus jogadores. Não tiveram medo do Palmeiras, porque eles estavam amedrontados. Enquanto estava ganhando de 1 a 0 naquela pressão final ali que o Palmeiras começou a fazer, eles se encolheram, com medo do Palmeiras. Não tiveram coragem. Se tivesse tido a mesma coragem que tiveram depois que tomaram o gol, eles tinham ganho pelo menos de 1 a 0. Eles não tinham tomado o gol do Felipe Melo. Eles permitiram que o Palmeiras fizesse a pressão, tomaram o gol. Aliás, mérito da entrada do William. Porque se vocês forem lembrar, o gol sai de uma sequência de dois escanteios. Não foi um só. No primeiro, o Dudu bate no primeiro pau. O William se desloca, cabeceia para dentro e quase que o Acho que o Antônio Carlos consegue dar um peixinho ali para fazer, só que daí o Lucas Fonseca afastou para escanteio de novo. Aí no segundo escanteio, pessoal, opa, o William no primeiro pau. E aí ele bagunça a defesa. No que, e notem que o William corre para o primeiro pau de novo. E aí ele puxa o marcador. No que ele puxa o marcador, fica tudo mais fácil ali e o Felipe Melo teve espaço para conseguir fazer o movimento, né? Correr, tomar o impulso e subir para cabecear. Então, importantíssima a presença do William, que eu sempre falo. O placar tá ruim na fase final, pô, voa a área, bota mais gente dentro da área. Tem que, sabe, confundir a defesa, dispersar a atenção dos zagueiros. Foi o que o Paulo Turra fez, que ele foi zagueiro, ele sabe muito bem como isso funciona. E o Palmeiras empatou mesmo jogando mal. O Palmeiras jogou mal. O Palmeiras não fez nada o jogo inteiro. Perfeitamente conquistáveis, então é frustrante. A gente tem a expectativa de 3 pontos e não conquista os 3 pontos, então a gente fica frustrado. Mas daí a virar o pior time do mundo de novo, virar um time amarelão de novo. Sabe essas coisas que vocês falam? Ah, vão cagar. Vão cagar vocês. Sabe? Ô bando de mimado que não sabe perder um ponto. Ou dois, no caso. Sabe? É futebol, gente. Você não vai ganhar todas. Parece um moleque no videogame que quando perde o jogo pega o controle e atira o controle, sabe? Puta que pariu. Aliás, tá tendo o jogo do Inter, né? Eu não tô vendo os comentários de vocês por enquanto, tá? 1-0 pro Inter, disse o. Ó, ainda bem que o estagiário Rambo tá aqui e ele vai tirar fora, hein? Ele tá autorizadíssimo a tirar fora quem vier falar besteira. E quem vier falar de política também vai cair fora. Tá? Quem vier falar de política vai cair fora. Ah, mas foi o Felipe Melo que falou, não interessa. O Felipe Melo já tinha feito isso ano passado. Eu fiz um post com o comentário fechado. Por quê? Porque o pessoal não tem maturidade para falar de política nesse país. Tá? Nosso país, infelizmente, é um país muito mal educado, no sentido exato da expressão. Falta educação e muito menos maturidade política, né? Então a gente vê as discussões de política na internet, parece texto da Capricho. Sabe? Pessoas discutindo política parece adolescente discutindo a boy band preferida. É brincadeira, sabe? É muito preocupante. Minha filha tem 11 anos, acho que ela tem mais maturidade que a maioria desse pessoalzinho aí. Então não vai, infelizmente, não vai ser permitido falar de política no ambiente do Verdasso, seja lá no site, seja aqui, seja onde for, não vai falar. Tá? Até porque também não é o tema, né? Ah, o Felipe Melo falou, não interessa. Se for comentar a liberdade, direito à opinião, vai descambar para o debate político. Porque um vai falar, ah, você só está falando isso porque você é contra, e aí começa, vocês sabem como é, por isso que eu falo, não há maturidade. Então não vai, esse assunto é terminantemente vedado. Ou vetado, é vedado, você pode falar que é vedado. Então, aqui é Palmeiras. Vocês querem falar de Palmeiras? A gente fala. Tá? Então, levou mesmo. Palagado, você é trouxa. E quem insistir. O estagiário está com o dedo no facão para cortar o pescoço. Um grande abraço para o Fernando Lima e para o Antônio Aparecido Alves, que estão prestigiando o Periscatso. O Fernando Lima está com o Davi, que deve ter mais maturidade também que esse pessoal aí que comenta política. E o Antônio Alves, que gostou do AC/DC, né? É isso aí. Ficou tão puto que até travou a transmissão. Então, eu tô com um problema sério de internet aqui desde que eu mudei de casa, tá? Então eu vou ter que fazer sabe, reinstalar toda a fiação, porque não há meios, infelizmente. Eu vou ter que fazer isso. Enquanto isso não acontece, a gente vai ficar sujeito a essas travadinhas aí que acontecem de vez em quando. Então, assim, o Palmeiras provavelmente vai ficar 5 pontos do Inter, se bem que está no primeiro tempo ainda, né? Acho que tem muito jogo ainda já, né? Mantém tudo como esperado. E mesmo que o Inter ganhe, são 5 pontos. 5 pontos em 13 rodadas, 13 vezes 3, 39. Em 39 possíveis, se você tirar 5 pontos do Internacional, é perfeitamente possível. Não é tranquilo, tá? Mas é perfeitamente possível. 5 pontos. 5 pontos. Não são 10, 12, 15. 5. 5 a gente faz isso em 2 rodadas. Não temos mais o confronto direto. Mas dois tropeços do Inter resolvem e o Inter. É uma tabela muito parecida com a nossa. Acho que a deles está até um pouco mais fácil, porque eles já pegaram, acho que duas tretas, né? Pegaram a gente e já pegaram o Grêmio. O Palmeiras só pegou o próprio Inter, ainda tem todas as tretas pela frente ainda. Né? O jogo do Grêmio, Palmeiras e Grêmio vai ser em casa. Então, eu tô bem confiante ainda que o Palmeiras segue, que o Palmeiras vai confirmando seus pontos. Um ou outro tropeço vai acontecer, como o Inter também vai tropeçar. Só que o Inter, eu acho que tende a cair mais cedo ou mais tarde, porque não tem banco. Vai acabar sentindo aí o andar. Ah, mas eles não jogam mais as outras competições, só estão jogando no fim de semana, é verdade. Então, é por isso que tá pau a pau. No final, uma vantagem acaba anulando a outra e vai ser pau a pau até o fim. Nesse momento, 35 minutos, o Inter vai vencendo. Mas calma que eles podem tropeçar hoje ainda, tá? Então é isso, pessoal. Nada de desespero por causa do empate. Nada de ficar pegando no pé de jogador nosso. Até outro dia era o Daverson, né, que vocês pegavam no pé. Agora é o Jean. Eu fico muito puto até pela falta de gratidão, sabe, com o que o Jean já fez por nós. Um cara sério pra caramba, um cara trabalhador pra caramba, um cara que todo mundo gosta no grupo. Ser tratado assim pela torcida. Porque ele tá jogando mal, é verdade, mas uma coisa é você, sabe. Ah, já falei, né? História de criticar com a cabeça e criticar com o fígado, é isso. É muito feio. Alguns de vocês fazem, eu não concordo. Mas vamos para as perguntas, vai? Estagiário, tem pergunta? Diz que o Marcinho, gente boa, desanima. Então, vocês podem fazer o superchat, viu? Não está proibido, tá? Vocês podem fazer se vocês quiserem. Quem está pegando as perguntas? Aqui, achei. O Isaquiel pergunta se o Filipão está preparando o Turra para substituí-lo no Verdão em um futuro próximo. Difícil de saber, com certeza. O que está acontecendo com relação a isso? É difícil. Mas tudo leva a crer. Quanto tempo o Filipão ainda pretende seguir como técnico? O contrato dele é de 3 anos, né? Essa temporada e mais 2. Então ele vai estar com 72. Pô, 72 já é uma idade que começa, né? Você não tem mais a mesma energia. Mas ok. Ele pode continuar. Agora, será que ele vai querer? Ou será que ele vai querer, ele mesmo vai querer assumir a função de diretor técnico, que o Palmeiras não tem, e que é muito importante você ter essa referência, essa figura do diretor técnico. Como diretor técnico, se ele tiver lucidez, ele pode ir para lá de 80 anos, ele pode continuar sendo esse cara. Então, eu fico pensando que ele está preparando alguém, ele pensa em moldar alguém para fazer isso. E o Paulo Turra, ele ainda é muito inexperiente como técnico, isso ficou claro nas duas vezes em que ele comandou o Palmeiras na beira do campo. Ele ainda tem o carisma, mas ele pode aprender, né? Lógico que tem uma coisa que não se aprende nunca, que é a personalidade, né? Isso a gente ainda não conhece muito a personalidade do Paulo Turra. Mas se ele tivesse potencial na personalidade dele para absorver os pontos positivos do Filipão no trato com o elenco, ele pode sim, ia ser um grande técnico. Na parte tática, a gente sabe também muito pouco sobre ele, né? Eu acho até que ele deve estudar muito mais do que o Filipão, está muito mais ligado nos conceitos modernos do que o Filipão. Ele, sabe, ele passa os detalhes para o Filipão só quer saber das linhas gerais ali. É como, né, um presidente de empresa, né, o Filipão, o diretor, só quer saber o overview ali, fala a direção a seguir. Os detalhes, quem faz é o pessoal que põe a mão na massa, né? Acho que é o que está acontecendo mais ou menos isso no Palmeiras. E acho que no futuro, sim, o Filipão pode assumir um cargo de diretor técnico para ser o chefe do técnico. E aí pode ser o Paulo Turra, se o Paulo Turra não vingar, que venha outro, mas o Filipão fazer esse papel de diretor. Muito mais importante do que o Paulo Turra assumir o papel de técnico, é o Filipão assumir o papel de diretor. Isso eu vejo com muita clareza. Porque aí não importa quem seja o técnico, o Palmeiras tem uma identidade estabelecida e a referência é toda o Filipão, o escolarismo, né? Opa! Tem gol! Gol de quem? Gol da Chapecoense! Chapecoense empata agora, Chapecoense 1, Internacional 1, acabei de falar. Eles podem ainda perder ponto, ainda hoje. Nesse momento, aos 40 minutos do primeiro tempo, estão perdendo ponto, igual a gente perdeu. A gente perdeu ponto para o Bahia, eles estão perdendo ponto para a Chape. Jogos similares, né? Anando 10, você só pergunta isso, velho. Você só pergunta cadê o Scarpa, Nando 10? Puta que pariu, velho! Para de perguntar isso, eu não sei! Porra, é toda. Até a porra do estagiário põe a pergunta do Nando 10 aqui. Cadê o Scarpa? Caralho! Qual seria o tipo de jogo e a posição ideal para o Jean? Pergunta o Verde Palestra. Eu acho que o tipo de jogo era o de ontem, na posição que ele jogou ontem. Eu achei certinho a escalação do Jean. É que ele estava mal tecnicamente. Puta, eu fiquei devendo isso. Eu fiquei de pesquisar qual jogo que ele também jogou nessa função, que era um jogo parecido. E jogou bem. Pô, faz 4 ou 5 jogos isso, no máximo. É que ontem ele estava muito mal, mas não era só ele que estava mal. O Johan estava mal, o Vitor Luiz estava mal, o Lucas Lima estava mal, o Borja estava mal. Então é injusto falar só do Jean, né? Eu acho. Se o nosso meio de campo é muito lento, pergunta o Cleiton Luiz. Na verdade, o nosso meio de campo ele é muito mais. Veja, na proposta de jogo vertical que o Palmeiras tem, o meio de campo participa pouco da jogada. Os nossos meias laterais, na verdade, eles acabam funcionando como pontas. E o único meio-campista mesmo, é ou o 10, né, o Lucas Lima, ou o Moisés, e os dois volantes, que normalmente um deles acaba sempre subindo para apoiar e o outro fica. E aí, eu pergunto para você, pô, qual o meio-campo, qual desse tipo de segundo volante, ou desse meia central, de grande sucesso no futebol mundial, é um cara rápido, cara ligeiro. Difícil, cara. São todos caras cadenciados, né? Caras que tenham uma corrida um pouco mais lenta, um jeito mais, né? Até porque tem que pensar o jogo. Você tem que pensar, você tem que jogar de cabeça erguida. Quem tem que jogar com velocidade, rápido, né? Cara arisco, são os pontas. Mas você fala assim, ah, o Messi é um cara arisco, por isso que ele é o Messi, né? O Wesley já tá querendo o Daverson de titular. O Carlos Cercal, não sei se você chegou agora, mas eu já falei que esse assunto não é para abrir a boca aqui, hein? Eu tô falando. Ó, pode tirar. Carlos Cercal, você vai ganhar mais uma chance só, tá? Quem falar desta merda de assunto aqui é para tirar. Ah, Rodrigo Bussard já tá cornetando o Jean de novo. Puta que pariu, viu? O Alberto Marques faz uma pergunta que eu acho pertinente. Às vezes vocês podem fazer pergunta pertinente, e como eu tô meio puto hoje, tô meio aquele espírito de segunda-feira, eu vou dar patada acima do normal. Mas às vezes eu gosto da pergunta, que eu gostei dessa. Tendo em vista a grande oscilação de rendimento dos times que almejam o título do brasileiro, ou seja, está todo mundo perdendo ponto, né? Está todo mundo oscilando, está todo mundo, né? Então já não passou da hora do Filipão olhar com mais carinho o Campeonato Nacional e mesclar menos o time? Essa bola eu levantei no dia seguinte que a gente empatou com o Inter lá em Porto Alegre. Procure aí no blog. Só que eu acho que o Filipão, ele está olhando com mais carinho, porque se ele tivesse com aquela mesma pegada de botar time A e time B, ontem ele tinha escalado o papagaio. Mas não, ele escalou o Borja, porque ele sabe que dá para ganhar esse brasileiro. Então ele está mesclando. Ah, por que ele não pôs o Moisés? Porque o Moisés é um daqueles caras que, se você botar quarto domingo, ele estoura. Por que que ele não. A defesa. A defesa ele está mantendo os dois quartetos sem misturar. Então, é quarteto A e quarteto B sem hierarquia. Os dois quartetos eu acho que eles têm a mesma força, né? A mesma capacidade. Isso tem um pouco de características diferentes. Mas vejam: num é o Mike com o Diogo Barbosa, um que ataca, um que defende. No outro é Marcos Rocha com o Victor Luiz, um que ataca, outro que defende. Só modulado, né? E as duplas de zaga equilibradas, entrosadas entre si. Então, aí ontem teve que sair o Luan, aí sim ele botou o Antônio Carlos, mas só porque machucou o Luan. Mas do meio para frente, ele está escalando o que tem de melhor. Ah, então por que ele não pôs o Thiago Santos? Talvez por questão física, né? Mas se ele fosse manter time A, time B, ele não tinha colocado o Borja. Ele colocou o Borja, porque o Borja provavelmente foi avaliado, e falou assim: não, vai para o jogo e vai para o jogo quinto. Aguenta, então vai. Tudo tem, tudo é balizado pelo pessoal da fisiologia, né? Então eu acho que o Filipão está, sim, prestando muita atenção no brasileiro, está escalando o que tem de melhor e administrando o elenco ao mesmo tempo. Então eu acho que ele está fazendo as escolhas certas. O Wesley quer saber se eu acho que o Filipão tem que usar mais a base. Pô, velho, pra que essa tara pela base, cara? Se a gente é um clube que hoje tem recursos suficientes para ir ao mercado e trazer o que tem de melhor e montar dois times fortíssimos, cara, a base, aí você usa a base. Quando você tem caras excepcionais na base saindo, tipo Gabriel Jesus. Ou caras muito bons, tipo o Fernando, que acabou batendo no profissional e já saiu. Agora, quem que você tiraria do elenco dos. Vai, vamos dizer que o Palmeiras tem 20 titulares entre esses dois times aí formados. Quem que você tiraria para falar assim, não, esse ano eu não vou usar um da base que é melhor. Difícil, né? Ah, Jean, ah, Johan. Pô, os caras são bons, são puta atletas, puta jogadores. Estão em fase ruim. Aí você bota um moleque da base que não está pronto ainda. Né? Justo na reta final, ainda você quer pôr. Se ainda fosse no Campeonato Paulista, sabe? Aí eu acho que seria o momento. Aí você bota os moleques da base, mescla ali com o time titular, e aí você observa quem pode crescer, quem vai virar jogador mesmo, quem não vai. O Campeonato Paulista é perfeito para isso. Não agora, na fase final do brasileiro e no funil dos mata-matas. Exatamente por isso que ele forçou o Borja ontem e não colocou o papagaio. Deixa o papagaio amadurecer. Deixa todos eles amadurecerem. O Luiz Carlos pergunta o que fazer para melhorar em relação aos últimos dois jogos. Bom, vamos ver o que que a gente foi mal em cada jogo. No jogo contra o Cruzeiro, o que que a gente foi mal? O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras amassou o Cruzeiro. Tentou, tentou, tentou. Fez gol, foi roubado. Jogou duas na trave. Contra uma defesa forte. Então, o que que dava para fazer diferente? Ah, faltou a bola entrar, cara. Então, com relação ao jogo de quarta-feira, eu não vejo onde o Palmeiras poderia, sabe? Ah, aqui tá errado. E com relação ao jogo de ontem, técnica. Faltou técnica e faltou, sabe? Faltou a presença do Filipão no banco. O Filipão que foi sacanamente expulso no derby. Foi expulso de sacanagem. E foi um desfalque que fez muito mais falta do que a gente poderia supor. A presença dele ali no banco fez muita falta. Eu tenho convicção que se o Filipão tivesse no banco ontem, o Palmeiras teria ganho o jogo. Mesmo numa tarde não muito feliz tecnicamente dos caras. Talvez essa tarde infeliz tecnicamente nem existisse. Se ele soubesse que tivesse o suporte da presença do Filipão ali no banco. Talvez isso desse mais confiança para eles e eles jogassem muito melhor do que jogaram. Então, a minha visão de tudo foi isso. No final, foi uma tarde ruim tecnicamente, causada pela falta de confiança por não ter o professor no banco. O Álvaro pergunta se o Palmeiras está jogando espaçado demais. Não. Contra o Cruzeiro, jogou. As duas linhas estavam numa distância muito boa, tanto com a bola quanto sem. E ontem contra o Bahia é difícil falar porque eu vi pela televisão, né? Aí é um pouco mais difícil você ver o desenho do time. Você tem a visão limitada pela câmera. Aí eu passo essa pergunta com relação ao jogo de ontem. Com relação ao jogo contra o Cruzeiro, perfeito. Não vi problema no posicionamento, não. O pessoal já está querendo queimar o Edu Dracena. O Edu Dracena não foi bem no gol do Cruzeiro. Pô, é impressionante, né? Um lance vocês querem queimar o cara. O Edu Dracena estava sendo um monstro nos últimos jogos. E falhou uma vez. Claramente falhou. Mas um lance vocês querem queimar o cara. Depois da falha, ele voltou, jogou direitinho. O Cruzeiro não ameaçou mais. Então foi um lance. É um lance vocês querem trocar o cara. É impressionante como, sabe, vocês não têm. Parece que é videogame. Eu sempre falo isso, parece que é coisa de gente ranzinza. Eu sou ranzinza. Mas não é, sabe? Gente, vocês têm que viver um pouco mais futebol de verdade. Parece o Mourão. O Mourão fala assim: ah, tem obrigação, porra, é esporte, gente. Vocês têm que entender quando é um erro normal, natural de um atleta, de um ser humano, do que quando o cara é ruim, o cara não presta, o cara é um bosta, sabe? Uma coisa é o Edu Dracena falhar no lance. O Dracena tava jogando pra caralho. Três, quatro jogos jogando fino. Outra coisa é o cara ser o Leandro Almeida, né? Que você fala, puta, esse aí não serve pra nada. Vocês estão tratando o Edu Dracena como se fosse o Leandro Almeida. Pô, vocês não fizeram superchat hoje, hein? Pô, vocês estão. Ah, tem um, tem, né? Só aqueles dois lá no começo. Eita, vocês estão, hein? Rogério Abate está perguntando se o Palmeiras está errando a mão no valor do ingresso. Porra, meu. Bom, já baixaram, né? O do meio ali. Eu sempre vou falar isso, tá? O que tem que definir o preço do ingresso em cada setor é um estudo econométrico feito com base no valor de uma série histórica. Então, você coloca numa planilha cada setor, quanto foi cobrado, contra quem era o jogo, o que valia, que dia da semana, como estava o clima, se teve algum fator externo, sabe, tipo a estreia de jogador tal que foi contratado, sabe, algum atrativo. Então, você monta uma matriz com todos esses dados, aplica um modelo econômico, e aí os economistas vão saber explicar isso muito melhor do que eu. A metodologia eu realmente não conheço a fundo, mas se você colocar tudo isso numa planilha e aplicar um modelo econométrico, você chega em qual é o valor ideal de cada setor para ser cobrado, onde você vai maximizar a presença de público e a renda como um todo. É ciência. Isso aí não é... Ah, eu acho que está alto. 400 pau. Pô, se você joga no modelo e o resultado do modelo é... O preço é 400 pau. Ah, é alto, mas você vai lá ver e enche. Ah, não encheu. Não encheu é porque não foi aplicado o modelo direito ou não foi aplicado nada, foi colocado no chute. É simples. Sabe? É ciência. Não é religião, não é misticismo, não é mágica. Breno Cerqueira, ele falou que eu duvidei que era palmeirense. Não é que eu duvidei, eu fiquei. Não duvidei da sua palestrinidade, Breno Cerqueira. Eu, como era a véspera do jogo contra o Cruzeiro, eu achei que poderia ser um cruzeirense curioso, porque eu frequento os canais dos times contra quem o Palmeiras vai jogar. Até por questão de eu ter mais elemento de julgar o adversário, de analisar o adversário antes do jogo, a gente comenta, né, os jogos. Então, quem gosta de futebol bastante faz isso às vezes. Você poderia ser. Agora, não se ofenda, né? Você falou que mandou umas imagens no Instagram. Eu não sei como que eu faço para ver isso. Eu tenho que entrar no seu Instagram. Eu já falei, eu não entendo nada do Instagram. Porque mandou umas imagens. Cara, eu não sei. Me explica como eu tenho que fazer. Tá? Me manda um e-mail e me explica, por favor. Danilo Lopes está perguntando sobre especulações sobre o Matos. Cara, não fala sobre especulações, cara. É tudo besteira. Nessas especulações, não é que é tudo besteira. 10% tem fundamento e 90% é besteira. Então, não adianta a gente ficar falando sobre um negócio que tem 90% de chance de ser besteira. Eu nem ouço essas coisas. Então, quando vocês vêm com essas especulações para mim é até surpresa. Porque eu não dou bola para essas coisas. Vocês não deveriam dar também. O seu Bissotto pergunta sobre a história da identidade do time e tal. É exatamente o que eu já falei hoje aqui na transmissão. Talvez você tenha feito essa pergunta antes de eu falar. Mas se vocês forem pegar os textos do lado Verdazzo, eu escrevi em novembro do ano passado, antes de anunciarem o Roger, que o Palmeiras tinha que buscar uma identidade, que tinha que ter um diretor técnico que fosse a referência dessa identidade. Tudo isso... Todos os conceitos que hoje viraram assunto, que o Paulo Turra usa muito essa expressão da identidade, os jogadores estão falando, quer dizer, a palavra está sendo usada entre os jogadores. Eles estão entendendo que é necessário criar uma identidade do clube, como escola de futebol, né? E é uma coisa que tem que, inclusive, refletir nas categorias de base, né? Todo mundo jogar sob a mesma identidade. Então, o ideal é sim, que seja o Filipão esse cara a ser o diretor técnico que vai ser a referência da identidade do futebol do Palmeiras. Marcelo Moreira quer saber sobre o julgamento de quarta-feira. É claro que é um jogo de cartas marcadas, é claro que o Palmeiras vai perder, mas é um passo necessário na burocracia da justiça esportiva. Você não pode ir no tribunal da Suíça se você não esgotar as tentativas dentro do seu país. A corte arbitral lá da Suíça, ela nem aceita o seu recurso se você não chegar com, ó, entrei aqui com a ação no Supremo e o Supremo negou. Então você só pode ir para a Corte Arbitral dos Esportes, a CAS, se você chegar com, olha, eu fui no órgão supremo aqui do meu país e ele não deixou e eu estou me sentindo injustiçado. Está aqui o caso. Aí sim. Então o Palmeiras tem que fazer isso. E para ser julgado do STJD, tem que ser julgado no TJD estadual, que é a instância onde aconteceu o problema. Campeonato estadual. Então você tem que ir para o Tribunal da Federação Paulista, que é o TJD. O TJD, na sacanagem, protelou, botou culpa na greve dos caminhoneiros, fez de tudo para atrasar o negócio. Até que foi tão pressionado que julgou, claro que julgou que o Palmeiras estava errado, claro, protegeu a sua própria instituição, jogou para o STJD, que vai julgar quarta-feira. É claro que o STJD não vai dar ganho para o Palmeiras. É óbvio que não. E vai para a Suíça. Mas o Palmeiras tem que passar por isso. Não tem como. É simplesmente um passo burocrático. Então, não esperem nada na quarta-feira, tá? Existe bastante concorrência pelos melhores jogadores na base brasileira. Qual a dependência dos esquemas de empresários e diretores? O Palmeiras poderia se tornar um predador nesse mercado também. Está meio confuso aqui esta pergunta, verde palestra. É um puta de um mercado onde a matéria-prima é barata e, sei lá, um em cada 100, se você acerta o tiro, você compensa os 100 que você errou. E muito mais. Então, tipo, o Fernando. Quanto você investe para acertar um Fernando, para achar um Fernando? Muito menos do que o valor que o Fernando foi vendido. Então, esse é o princípio de um departamento de categoria de base. Então, por isso que existem times, estruturas como o Desportivo Brasil, como esses times que não tem time profissional, que você vê sempre na Copinha, na Copa São Paulo. Um abraço para o Lucas Galli, né? Tá sempre falando. Já vou responder a sua pergunta, tá, Lucas? Que ela é importante. Então, assim, os empresários, eles querem que os seus atletas estourem e vão para a Europa o mais cedo possível. Ou que eles entrem num clube onde eles têm a oportunidade de se desenvolver para maximizar a venda. Então você tem dois tipos de jogador. Aquele jogador que você sabe que ele é bom, mas que ele não vai ser um grande craque. Então, se você conseguir vender ele rápido, você consegue um lucro razoável. Agora, se for um cara tipo Gabriel Jesus, você ficar 2 anos se desenvolvendo no profissional e ganhar um título, por exemplo, aí ele vai muito caro, né? Então, essas são as estratégias dos empresários. Você fala que o Palmeiras é um predador. O Palmeiras tem que ser o clube que vai atrair os melhores jovens, que o empresário quer colocar esses melhores jovens. Ó, quero colocar meu jogador no seu time, no seu clube. Porque eu sei que aqui ele vai se desenvolver mais e todo mundo ganha. O jogador ganha, eu ganho, o clube ganha. Então o Palmeiras tem que. O que é ser um predador nesse caso? É ter uma superestrutura de desenvolvimento de moleques, de jovens atletas, que proporcione a eles ganhar títulos na divisão de base, eventualmente serem usados no time de cima, como foi o Fernando, como foi o Gabriel Jesus, E como podem ser o Alan, o papagaio está sendo usado, o Lucas Cândido, o Luan Cândido, Lucas Cândido é do Atlético Mineiro, Luan Cândido. Esses. Deu soluço na internet de novo. Esses meninos do sub-17 que estão jogando muito. Esses Gabriéis da frente. Os dois Gabriéis também são muito bons. Falar em Gabriel, tem o Gabriel Menino, que é volante. Que foi promovido. Promovido não. Tá treinando junto do profissional. Junto com o Gabriel Furtado. É um monte de Gabriel, né? Gabriel Furtado, Gabriel Menino. Dois Gabriéis do sub-17. O Esteves, que é lateral esquerdo, teve uma chance hoje no treino do time de cima também. Algum vai chamar a atenção do Filipão. E pode encaixar. Pode entrar na vaga de um desses 20 titulares que faz assim, puta, esse realmente não está jogando muito bem. E na virada do elenco, de fim de ano. Tá difícil hoje, né? Esse finalzinho. É aí que eles podem ganhar. Aí, nesse momento da troca, né? De temporada, que esses meninos podem ganhar espaço. Preciso mandar. Ah, não. Primeiro eu vou responder a resposta do Lucas Galli. E depois eu vou, mandar os abraços. O Lucas Galli pergunta: quantos padrinhos faltam para o foco total no projeto? O que que é o foco total no projeto? É trabalhar 100% do meu tempo do dia a dia no projeto. Fazendo o quê? Além de fazer mais textos do que eu estou fazendo atualmente, que eu sei que eu estou fazendo um texto por semana, praticamente, eu gostaria de fazer texto todos os dias, além de pré, pós-jogo, ter mais matéria sobre história do Palmeiras, sobre fatos. Sabe, históricos, jogos históricos, jogadores históricos, fazer isso em vídeo, fazer série de vídeos, quer dizer, o canal, verdade, não vai ser só as lives, o Periscatso e as transmissões dos jogos, sabe, ter vídeos sobre fatos históricos, sabe, coisas legais do Palmeiras, mais programa de debate, entrevista, chamar jogador para entrevistar. Tudo isso eu preciso fazer durante o dia. Eu não posso fazer durante a noite, como eu faço o Periscatos, como eu faço as transmissões, que também são durante o fim de semana. Então, para isso, eu preciso ter independência financeira. Eu preciso poder sair do meu emprego, que toma todo o meu dia, das 6h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Entre levar, transporte, trabalhar, é isso aí. Então, quando eu tiver mil padrinhos, eu vou ter condição, vou ter segurança para largar o meu emprego. E essa foi a pergunta do Lucas. Ele perguntou quantos faltam. Falta bastante ainda. Estou com 400. Nós estamos, eu sempre falo nós somos um grupo. Então, o Lucas é um padrinho. O João Paulo, que também fez o Superchat agora, é padrinho. Eles dois, eu e mais 430. Então nós somos em 433 nesse momento. Fiz o censo hoje. Então faltam 567. Vamos quase na metade da meta. E aí, quando chegar esse dia, eu vou ter recurso, eu vou ter segurança e vou poder dedicar todo o meu tempo para fazer um puta de um canal palmeirense. Um puta de um canal. Ah, mas e a TV Palmeiras? Eu vou fazer. Eu vou tentar fazer melhor que a TV Palmeiras. Claro, eu não vou ter acesso àquela coisa de bastidor, de vestiário e tal, mas por outro lado, eu vou ter liberdade de criticar também quando for preciso. Então, vamos ser um canal completo sobre o Palmeiras. Com elogio, com crítica, com amor pelo clube, mas sem ter rabo preso. A TV Palmeiras, ela tem o rabo preso, óbvio, porque ela é mantida pelo clube. O clube não vai, ter um no seu próprio canal, sabe, alguém metendo pau nos jogadores. Quando tiver que criticar, a gente vai criticar, como a gente acabou de criticar o Jean, o Vitor Luiz, o Borja, principalmente, pelo jogo de ontem. A TV Palmeiras nunca vai fazer isso. Tá? Então, é essa a proposta do Verdazzo. É ser um canal completo sobre o Palmeiras, mas para isso a gente precisa chegar no 1.000. Sem isso eu não posso, não tenho condição, tenho família, tenho filha, tenho mulher, a gente tem uma casa e a gente precisa de recursos para sustentar a casa como qualquer um, né? Gente como a gente. Um abraço para o João Paulo, que está dando parabéns pelos 10 mil inscritos e rumo aos 1.000 padrinhos, é isso aí. O João Paulo, que é um padrinho. E o Breno, que acabou de fazer mais um superchat, está explicando para mim a história do Instagram. Obrigado, viu, Breno? Depois eu dou uma olhada lá no Facebook. E o Fabrício Moura disse que é padrinho. Não sei se você é, não. Só se você for um. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você é padrinho. Eu acho que é, sim. Placar em Chapecó. 5 minutos do segundo tempo. Segue Chapecoense 1. Internacional 1. Fabrício Moura. Deixa eu ver desde quando você é padrinho. Vou pegar a data que você ficou padrinho aqui, tá, Fabrício? Você é Fabrício Moura, desde. Desde esse mês. Ficou padrinho agora. Por isso que eu fiquei meio. Fabrício Moura, acabou de ficar. Por isso que eu não me acostumei com você ainda. Tá na hora dos abraços já, né? Tá na hora dos abraços. Então vamos lá. Um grande abraço para o. Vou mandando abraço aí, viu? Júnior Souza, de Campina Grande, na Paraíba. Que vai assistir Sport Palmeiras no domingo. É isso aí, Júnior. Quero ver esse pé quente, hein? Aliás, pé quente é o Bruno Zaniolo, né? Toda vez que ele. No Palmeiras, desde que a gente começou a fazer as narrações, com ele narrando, o Palmeiras nunca perdeu. Toda vez que ele faltou 3 vezes, porque ele também tem os compromissos profissionais dele e não pode fazer todas as vezes. Nas 3 vezes que ele não pôde vir, o Palmeiras ganhou uma e perdeu duas. A Vilma, que sempre pede um abraço pro João Luiz, que é o filhão. Os dois moram em Mogi Guaçu. Meu amigão Armando de Mônaco. Diretor executivo do Grupo Fanfula, grande abraço. Fernando Lima, que é de Maringá, o Verde Palestra, que é ninguém menos que o Igor e a Lohane do Rio de Janeiro. O Ricardo Lugarinho, que estava aqui desde que começou a transmissão, antes mesmo da gente começar a live, ele já estava esperando. Que é um abraço para o Gabriel e também para o Daniel, todo mundo lá de Santos. O Francinaldo. Jandira também está sempre acompanhando nosso trabalho. João Piccoli e João Antônio, o pai e o filho, os dois são de Monte Azul. Sei lá, o que é padrinho dos mais antigos, acho que um dos primeiros padrinhos, deve estar no top 10 ali dos mais antigos, né? Sei lá, de Ponta Grossa, do Paraná. Isaquiel de Fortaleza, lá em Fortaleza tem uma torcida enorme do Palmeiras, né? O Diego é da rua Cotoxó. A rua Cotoxó é ali do lado do Allianz Parque, né? Nas Perdizes. Alan Diego é de Registro e ele é da torcida Por Cachaça. Deve ser uma rapaziada animada. Lucas Gabriel é do Mandaqui, na Zona Norte. Rodrigo Runu, não é Rooney, é Runu. Ele quer um abraço para Manaus. Um abraço para todos os manauaras. O Fabrício Moura, que ficou padrinho recentemente, quer abraço para ele, para Vanessa, que é a patroa, e para Isabela, que é a pequena. Abraço para todos. Gustavo Almeida, de Campo Grande. Também ficou padrinho agora, né, Gustavo? Se não me engano. Renan Baroni. de Interlagos. Esse Renan Baroni, ele está em todos ali no Twitter, né? Se não estou enganado. Está toda hora ali no Twitter interagindo. Vai ficar padrinho que é bom nada, né, Renan? Bruno Guastalla. Não fala de onde é, né, Bruno? Tem que falar de onde é, meu. Marcelo Moreira, de Goiânia. E o filho Heitor, que mora no Gama. É, o cara que chama Heitor, a chance do pai ser palmeirense é de 90%, né? Betânia, de Penedo, nas Alagoas. O Ezeplay diz que mora em Nada Pode Ser Menor. Não, Nada Pode Ser Menor é o clube, né? A cidade de Santos, embora seja geograficamente também reduzida, mas é, quando a gente fala que Nada Pode Ser Menor, é o Santos, não a cidade de Santos. Bem na hora que eu estava falando o seu nome, hein? Diego Nardossi, de Araraquara. Um grande abraço. Deu mais um soluço aqui. Ó. Danilo Lopes, do bairro de Higienópolis. Marcelo Afonso, da Vila dos Remédios. E o André Luiz, que é de Ponta Grossa. Bruno Guastalla, de Bauru. Agora está falando de onde é, de Bauru. E o Giancarlo Marcondes, que acabou de fazer um superchat. E diz que o muito bem, senhores. Vamos dar mais uma secada no Inter. Segue 10 minutos do segundo tempo. Internacional 0, Chapecoense 0, ou Chapecoense 0, Internacional 0, mais 35 minutos para a rodada acabar de boa, né? Para o Palmeiras terminar 3 pontos é um lucraço diante do jogo que a gente fez ontem. Mas agora a chavinha virada, né? Ah, deu tempo ainda, hein, Elvis? Seremos campeões em 2018. Tenho certeza disso. Certeza. Vamos levantar um caneco, sim, não tenho dúvida. Mas agora é hora de virar a chavinha para Libertadores. Libertadores, quinta-feira, Colo-Colo e Palmeiras. Foco total. É, temos a vantagem de decidir em casa. Conquistamos a vantagem. Pela campanha na primeira fase. Merecemos essa vantagem. Diferente do Cruzeiro na Copa do Brasil, que foi na moedinha, que a gente não sabe direito se é honesto ou se não é. E mesmo assim, já que é na sorte, você tem que ter o gol qualificado para equilibrar, né? Que é muita vantagem para quem decide em casa. No caso da Libertadores, o Palmeiras conquistou a vantagem. Merece. Como na Copa do Brasil você não tem a fase de grupos para fazer o merecimento do jogo de volta, tinha que ter o gol qualificado. Eu vou chorar isso por muito tempo. Eu não sei por que foram tirar o gol qualificado da Copa do Brasil. Ah, eu odeio o gol qualificado. O gol qualificado serve para equilibrar os confrontos quando não tem mérito na decisão do segundo jogo em casa. É certo você ter o gol qualificado. É correto. A não ser que, como eu falei, na Libertadores tem o um critério técnico. Então, tudo bem. Então, você usa de uma vantagem que você conquistou. A do Cruzeiro não é conquistada, é na sorte, é muito desequilíbrio. Decidir em casa é muita vantagem. Mas na Libertadores, a vantagem é nossa, conquistamos e merecemos. Então vamos fazer um bom jogo na ida em Santiago. Nunca confie num time chileno. Nesse caso, essa máxima vale para os secadores, né? Eles vão ter que confiar no Colo-Colo se quiserem secar a gente. Azar deles, o time chileno sempre pipoca. Mas a gente não pode ficar. Se pendurando nessas superstições, nessas místicas. O Palmeiras tem que ir lá jogar bola e eliminar o Colo-Colo do Barrios e do Valdívia, que o filho da puta, quando quer, joga muito. Senhores, muito obrigado pela companhia. Hoje eu atrasei um pouquinho, então estiquei um pouquinho mais, nada mais justo. E agora vamos terminar de secar o Internacional, faltando aí um pouco mais de 30 minutos. Para terminar o jogo em Chapecó. Mas foco na Libertadores, né? Foco na Libertadores. Eu e Bruno Zanhor estaremos transmitindo na quinta-feira a partir de 21h30. Conto com a companhia de vocês. Muito obrigado pela companhia agora neste Periscatso e mais um Periscatso. E até quinta-feira. Abraço a todos. E tchau. Tchau. Mas está ao vivo. Está ao vivo, mas não está.